Sejam bem-vindos à Panela da Zezé. Hoje faremos malabi, uma sobremesa muitíssimo especial da culinária árabe. E muito faz lembrar o nosso tradicional manjar branco. No preparo do malabi, utilizamos dois ingredientes bastante tradicionais da culinária árabe. O misk, que é uma resina vegetal vendida em pequenas pedrinhas, e a água de flor de laranjeira. Ambos os ingredientes são facilmente encontrados em qualquer loja de produtos árabes. Vamos então à receita. Ingredientes para o creme: 1 litro de leite, meia xícara de chá de creme de arroz, 1 xícara de chá de açúcar, 2 pedrinhas de misk, 1 colher de café de água de flor de laranjeira. Ingredientes para a calda: 150 gramas de damascos, 1 xícara de chá de água, 1 quarto de xícara de chá de açúcar, amêndoas torradas e picadas. Modo de preparo: peneire o açúcar com o creme de arroz. Acrescente metade do leite frio e misture muito bem. Deixe essa mistura repousar por uns 20 minutos. Acrescente então o leite restante. Volte a misturar muito bem. Coloque a mistura em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo com regularidade até que ferva. Assim que levantar a fervura, você deixa ferver por mais 5 minutos, mexendo muito bem, para que não surjam pelotinhas, que são tão desagradáveis quando comemos um creme, não é? E se acham aquelas pelotinhas. Retire do fogo. Amasse as pedrinhas de misk entre 2 colheres, para transformá-las em pó. Misture-as à água de flor de laranjeira. Acrescente essa mistura de misk e água de flor de laranjeira ao mingau. Misture muito bem para que todos os ingredientes se incorporem e despeje em forminhas individuais ou num prato grande, numa taça. Enfim, eu prefiro forminhas individuais. Leve à geladeira. Vamos então agora preparar a calda. Pique os damascos grosseiramente. Coloque-os numa panela com a água e o açúcar. Leve a fervura até que o açúcar esteja completamente dissolvido, até que o açúcar esteja completamente incorporado à água. Apague o fogo, deixe esfriar. Cubra então os malabis com a calda e salpique com amêndoas picadas. Você poderá também usar pistaches. Eu particularmente prefiro usar pistache. Algumas dicas. Aqui em casa eu tenho um problema de restrição a açúcar. Então faço um malabi utilizando adoçante culinário e geleia de damascos diet. Uso-os da mesma maneira que o açúcar, nas seguintes proporções. Para o creme, uso 3 quartos de xícara de chá de adoçante. E para a calda, uso 3 colheres de sobremesa de geleia de damasco. Substitui com altíssima qualidade. Você, inclusive, não precisa dizer que a receita não tem açúcar. Ninguém vai perceber. Bem, por hoje ficamos por aqui. Se você quiser encontrar essa receita, você poderá acessá-la no nosso site paneladazezé.utopia.com.br. Um abraço e até a próxima!